repetem nos meus sonhos. Eu não posso descobrir onde eles ficam. Talvez não há necessidade de manter uma aura mística intocada, imaculada. E logo eu que faço tanta questão do presente, me vejo num repente dando conta de passado, vislumbrando o futuro. Tô com minha cara no escuro e o sentimento de vertigem. Sou Marina, sou de Virgem, gosto de pensar sobre as coisas, compreendê-las. Mas já não sei me fazer claro na sua presença. Já não sei mais o quanto tem de inibição ou contenção. Enquanto isso, volto os olhos pras montanhas de Jacarepaguá. Tudo é tão grande e belo que nem a luz forte chega a incomodar. Sinto esse lugar como infinito da minha musa particular. Em cada ponto que eu passo, a voz dela parece me saudar. Pelas ruas da cidade que ela passa apressada, inscrições de gentileza colorindo o viaduto. Eu prometi que nunca mais escreveria para e por você, mas você é como uma canção que eu nunca consegui terminar. E quando eu não sei mais o que fazer a respeito de certas situações, recolho versos, busco tons e sons pra transformar isso em canções.